seguinte, a Câmara Municipal vão ser colocados 5 equipamentos da implementação de um projeto que foi aprovado pela CIMA de Fundo Ambiental. E o que é que esse projeto tem? Esse projeto vai localizar equipamentos para fazer medições dos ares, das coisas. Vai ser localizado em 5 lugares: na Escola Primária de Vila Franca da Beira, na Biblioteca Municipal de Lagares da Beira, na Casa Amarela da Bobadela, na Escola Primária de Santa Oveia e na Biblioteca Sede Junta da Freguesia de Penalva de Alva. Isso tem que haver através de condições para a proteção contra ondas de calor, tendo em conta o previsível aumento da sua duração e intensidade, conforme previsto nos cenários futuros constantes nos diferentes planos. Por outro lado, também foi aprovada no Fundo Ambiental uma candidatura feita pelo Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta. Foi aprovada uma candidatura na educação ambiental mais sustentável, promover uma nova cultura cívica e territorial. Foram aprovados 27.509,95€, que é financiado 60%, e cabe ao município com participar com 11.003€. Isto tem a ver, sobretudo, com a parte cívica e campanhas que serão lançadas a partir da Câmara Municipal. Por isso é uma boa ajuda, 27.000€, para criarmos mais consciência cívica em relação aos desafios que nós temos, ou àquilo que nós temos.